Radio 1777, autorização Porto Seguro. Tá, número 2 para cópia com 777, aguarde. Romo 270, oh, 1270, ready to copy? Roger, ready to copy. Romo 270 to Guarulhos, clear flight level 360 via Apazulu 21 to 3G, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff, right turn to Arvo, departure and LFA transition. Salvador Departure Control 119.35, Tower 118.6, Squawk 5162, 1270. Para Porto Seguro, autorizado nível 320, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev, após Bidev direto Porto Seguro. Controle Salvador 119.35, Torre 118.6. Aciona 5141, voo 1777. 320 autorizado Salvador, primeira curva direita, Dael, Leda, Bidev, 1977, 1777, me pronto para posicionamento. Está pronto para posicionamento, 1777. No gate 5, autorizado, time de ataque, 1777. Estabilizou? Positivo, estabilizado. Cliente, aqui tem chame torre 98, meia dúzia, bom pouso. Isso mesmo, já acabou, daqui a pouco eu lhe chamo. Obrigado. Torre Salvador da Bahia, Webjet 6740, passando para baixar e checar. Webjet 6740, já ficou avistado, continua a aproximação, autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 089. Prosseguindo, liberado pouso, pista no zero, Webjet 6740. Salvador, 3191, informação Papá, autorização para o Galeão. Então, 3191, ajuste no 015, pronto para cópia? Pronto, cópia, prossiga, 3191. Então, 3191, para Galeão, autorizado nível 380, via Apesulu no 0, SMAP, prossegue conforme falta do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, Bridge. Controle Salvador opera em 119.35, torre 118.6. Aciona 5153, são 3191. Autorizando Galeão, nível 380, pistão no 0, primeira curva à direita, da EL, Leda, depois Bridge, o aerovia Apazulu no 0. Controle 1935, o transponder 5153, TAN 3191. TAN 3191, eu chamei pronto para o prospectionamento. Chamando. Papa Romeo Charlie, Charlie Serra, para Feira de Santana, pronto, papa? Papa Romeo Charlie, Charlie Sierra para Feira de Santana, nível 045, correto disponível, decola da pista 17, com primeira curva direita, inicialmente no corredor Axé, restrito 1, me faz essa liberação do controle em Salvador. Controle Ocarim 1, Nono 9, decimal 35, Torre Nono 8, decimal 6, Arciona 0121, Charlie Charlie Terra. Terra, confirme pátio e POB. Charlie Charlie Serra para acionamento táxi, Torre Nono 8, nesse momento. Salvo Salvador, ele já tinha 740, táxi do outro, táxi do Redibro, táxi do formato. Objeto 740, táxi de Alfa, montanha da Juliette. Alfa, manterá de Juliette, 740. Confirme o tráfego que chamou para o pushback? Autorizado chame táxi, então 3895. Autorizado o táxi, você pode pôr ingresso na 17. Por favor. Bom dia, azul 4235. Pronto para quase? Azul 4235 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, na pista 1-0 até Smart, que pode sair conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 1, 19 decimal 35, torre 18 decimal 6. Aciona 5147, azul 4235. Autorizado 360 Rio de Janeiro, falando certo para a direita da El Leda Fritti, a 0 Smart, via Costa, 1936, 1957. Confirmando 5147, o transformer azul 4235. Chame para posicionamento. 5147, camará, pronto, posicionamento 225. Webjet 1740, seu gate é o 02, está sendo agora liberado por tráfego da TAM, aguarde o seu ingresso tático. Aguardar. Por ingresso, autorizado, ingresso na 17, ponte para decolagem. Alternando um pouquinho, 2h25 da noite. Bruno 777, aguarde para executar. Madame 777. Alô, 3520, Bruno 777. 3520, táxi de Alfa, montanha antes do Juliette. Alfa antes do Juliette. Uno 20 graus 079. Confirme. Confirme matrícula. Decola do 17. Confirme. Sete. Tenente, autorizado igual a 35. Pronto para decolar. Identifique a chegada a Mare, o altímetro 1014 Salvador, LSXV, pista 10, informe para descida. Faltam 16 horas e 40, altímetro na Cadeão, posso ver. São 3895, táxi em alfa, no ponto de espera da 10, estou ouvindo 1186, ajuste 1014. Hoje. Alfa 14, 777, seguindo o tráfego. Airbus à frente, táxi via pátio 1 em J Alpha, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom, 777. Seguindo o tráfego da TAM, via pátio via J Alpha, ponto de espera 0 no 8, bom, 777. O objeto 6740 vai guardar passagem do tráfego Boeing da Gol e após ingresso via Juliette para o gate 02. Está observando, vai ingressar atrás do Gol e vai para o Gol. Obrigado. 35220, observando o táxi do Webjet à frente. Ingressa via Juliette, reporta 1-4. Remota 1-4. Remota 1-4, observando o tráfego da Web, 35220. Aguarde. Controle 1-8-8, deve ter vida. 1-8-8, para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1-0-1-4, chegada à Mare. Para 3 mil pés, 1-8-8. Uma 88. Uma 88, a AIS militar informa que estamos sem viatura de balizamento militar. Copiado. Necessita de giro à esquerda e rumo 8, proa 340, por aproximadamente 5 milhas, a boa distância de deslocamento. Ciente. Colagem proa direta à Feira de Santana. TAM 3895, autorizado decolar, a linha decolar pistão no 020 no 30 graus 089. A linha decolar no 039. Estou em Salvador, o voo 1777, ponto de espera da comunidade, pronto, ponto de espera. Ciente, gol no 777, mantém a posição. Papa Romeo, Charlie Serra, decolar 253, chame controle de frequência 11935. Boa tarde, Charlie Serra. Charlie Serra, suba em Mantenha 045, direto João Duval, em forma para descida. Autorizado decolagem, pista 10, vento 20 graus, 119. Prossiga. Através do Cerrado, que autorizado vai até o farol de Itacoa e a litoral de Santana. Tango Índia Bravo. Ok, já está visual para o campo? Chega aqui, vai, meu senhor, mais uns 4 minutos. Vamos ver para o colado do de uma aeronave. Ok, ciente. Informe visual com o campo para o cruzamento do campo, aguardando transferência à torre. Família Bravo. Camarada visual, Bravo. Na 395, apoio 2000 pés, organizado curva direita. Chame controle 19.35, decolado aos 55. 3895, decola na Dael, necessita curva direita da presente para evitar a formação. 3895, contato radar decolagem, submantenha o 340, direto Leda. Direto Leda, 3895. Roland 270, taxi via India Alpha, holding point for runway 10, tower 118.6. QNH 10-14, good afternoon. Olha, 3895, não tem condições de voar lendo, a formação está bem no caminho. Vai precisar manter o perfil da Dael agora. Ok, então está reautorizado na, no perfil da EL. Capa. 95, está reautorizado o perfil da EL. Gente, 95. Tango Dia Bravo já avisou algum campo? Está no gesto, mais 2 minutos para cruzar o campo. Positivo, para cruzamento do campo, chame a torre, 118.62. Tango Webjet 6741, não prossiga. Gente, só para adiantar que mudou muita coisa de saída, nossa aeronave 77-800, esse QNAC, que vamos sair para Guarulhos. Sabe qual é a saída prevista, a nova aí? Confirmando, o senhor possui RNAV? Positivo, 77-800, esse aqui é RNAV, homologado RNAV. Gente, porque aqui no repetitivo realmente tá o 733, mas... Vamos lá, RNAV, Perlu 21, Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, obrigado, só pra planejar aqui. Muito obrigado pela gentileza, daqui a pouco eles chamam com autorização. Obrigado. Entendi. Mantenha a posição Gol no 77. Rapaz, sabe o 128. 291, no cordeiro com a equipe de solo. O tráfego da Azul já realizou o pushback no gate 8 e já presta iniciar o táxi. Coordene para realizar seu pushback após a passagem do Embraer da Azul e chame para o táxi, para 391. No meio, essa identificação desse Mateo 050, chegada à Mare, altímetro 1014. Firme? Perdoso no meio, prossiga na chegada, descendo para os 50. Mantendo a velocidade, quase, está mantendo 250? 300, seguinte. Bomba 88. Curva agora à esquerda, proa 360, o limite será a magnética 160 de Simbra, mantendo 3.000 pés, sob vedoração para o sequenciamento. Proa, pista, Sam Jabrava está com proa do farol de Itapuã. Ciente, Jabrava. A ação desse mantém o 060, reduza para 250 nós, chegada a malha. Aguarde. O rumo 88, esquerda, tua 360, limite magnético 160 de Simbra, guardando o rumo. Essa 32. Firmo. Tua 32, 16, vou na proa de Itape, mantendo a velocidade, descendo para o 50. Bravo, confirme posição. Estou através do Bravo Flamengo. 251, alterno 3325. Recife 251, 3325, obrigado, boa. Número 2 para decolagem. 1270, clear, line up and maintain. Mantemos a 50 então e informe quando necessário as reduções. Então, 32 no mês. Ciente, rumba 88, mantenha a proa e aguarde por novas instruções e novos vetores para o sequenciamento. Ele é disponível? Cópia. Ilhéus 160, decolando a 10, curva direita, perfil da Dael Leida, pós-Leida, voa direto Ilhéus. 5166, código transponder, controle opera em 19, decimal 35. Saída Dael, após 2000 direto Leida. Pede para 320, da El, de Cruz Leda, voo 1777. Tango India Bravo, time controle, frequência 19.35. Confirme para 2. Amário, Web 9730 com a velocidade? Deixa do nós, 930. Ok, ciente. Mantenha e aguarde por redução. Mantenha, 30. Ator, copiou o tango de Abraha? Copiado. Ok, vai cruzar a cabeceira 1-0 e vai com proa do hangar. Autorizado decolagem, pista 10 vento 20 graus, 119. Está cruzando a pista, da presente. Ciente, o limite foi a 160 de Simbra. Aguarde para curvar direito para o sequenciamento. Afastar por quanto tempo aproximadamente? É para conhecimento? Mais uns 4, no máximo 5 minutos. Aguarde para a curva direita. Ok, está aguardando. Quantos tráfegos para pouso na frente do rumba? Não entendi. Quantos tráfegos para pouso na nossa frente? Senhor, será o número 3 para aproximação em Salvador? Número 3, 7. Oito, curva direita, proa 060, permanece o limite. Web 9730, via direita, proa 070, está formando aí. Ciente, Web 9730. 5 milinhas só. 188, direita, proa 060, permanece o limite. Direita 060, muda. 432, 16, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 4. Para 2 mil, tá 32, 16. 9.35 Salvador Departure 1935 VO 12.70. Good day. Departure VO 12.70. Good afternoon, passing 1600. Arbor Departure 11 transition. VO 12.70, radar contact on departure, climb maintain level 360, performing Arbor Departure. Arbor Departure, climb to maintain flight level 360, VO 12.70. Romba 88, complete curva direita, proa 095, permanece o limite. Direita 095, Romba. Posição. 10, desça para 2000, ajustado 1014, Romba 88. Para 2000, Romba. Ciente, após o solo controlado, julga ser livre, tanto de abraço. Abraço, boa tarde. Azul 4235. Autorizado decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 109. Muito 4076, reduza para 210 nós. 210. 3-2-1-6, informe iniciando redução. Comandante, instrumento, salta 3-2-1-6.